infinito, pra sempre irei te amar. Amor infinito, com você quero casar. Quando te olhei, parado fiquei. Já imaginei nós dois no altar. Hoje estou aqui te pedindo pra casar. Ao meu lado é o seu lugar. Estou sendo sincero, pode acreditar. Achava que nunca ia encontrar a pessoa certa pra poder amar. Você apareceu e fez tudo. Amor infinito, pra sempre irei te amar. Amor infinito, com você quero casar. Portal do Arrocha. Então chora agora, é Tiaguinho do Arrocha. Se chorar, bebe. Bastou só um beijo pra logo ficar apaixonado, querendo te amar. Quando te olhei, parado fiquei. Já imaginei nós dois no altar. Hoje estou aqui te pedindo pra casar. Ao meu lado é o seu lugar. Estou sendo sincero, pode acreditar. Achava que nunca ia encontrar a pessoa certa pra poder. Fez tudo mudar. Amor infinito.